Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Podcast da área, galera! Estamos de volta mais uma vez pra esse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais de games da indústria internacional. Giliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui em Vancouver, FIFA 18, que está na sua reta mais que final. 29 de setembro sai o jogo que todo mundo quer jogar aí. Nós estamos finalizando ele ali no estúdio da EA, aqui no quintal de casa praticamente, mas enquanto isso, ainda acho um tempinho pra vir aqui num domingão fazer PodQuest pra vocês. Junto com a gente hoje está ele, que é artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza. E também tá com a gente ele, meu amigo programador lá na EA Motive em Montreal, Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? E aí, tudo bom? E aí, Igor, Giliardi, Rafa. Beleza. Oi, Rafa. Rafa. Tudo bom? Rafa, hein? Rafa, a gente combina as coisas, o Rafa na última hora fala tchau pra vocês. Tô afim, não. Vou lá comprar cigarros. É, pois é, cara, vou fazer qualquer coisa aí. Ah, mas não tem problema não, não tem Rafa Cone, mas tem Fernando Seco, tem Igor de Castilho, tem Giliar Lopes, tem assunto polêmico no podcast de hoje que a gente vai começar é agora. E pra começar do jeito clássico, vou perguntar pro meu amigo Fernando Seco o que, que ele tem jogado, assistido, feito, que vale a pena comentar pra gente. Yes. Então, eu tô jogando... Tem um Senior Soft Engine, que era da Bioware, agora tá na Motive comigo, e a gente tem um gosto muito parecido em todos os jogos. Aí ele chegou e falou, cara, joguei um roguelike Metroidvania Dark Souls, você vai gostar. Deu... Hã? Tá no Steam em Early Access, chama Dead Cells. Já joguei também. Esse jogo, eu acho que é exatamente tudo que a gente falou que a gente gostaria que tivesse em Early Access, um jogo, podcast atrás. Pra quem não sabe, bom, é um Metroidvania com roguelike, ou seja, toda vez que você joga, alguma coisa muda, mas aí, no decorrer do jogo, você vai ganhando alguns poderes e itens e tal. O que mais me impressionou por ser um Early Access, assim, cara, é o grau de polimento do jogo, sabe? Sim, tá lindo. O jogo é bonito, é meio pixelado, assim, mas o input é muito, muito responsivo, é ridículo de responsivo. Muito bom. O som é muito bom também. A trilha sonora é boa. O pessoal chama de Pixel Perfect Combat. É, cara, tá... E é bem bom mesmo. Tá bem legal, assim, bem impressionante. E o que eu gostei, assim, que toda semana tem algum update do jogo pra comunidade. E enquanto o jogo tá em desenvolvimento, você recebe os updates vendo o que mudou, assim, sabe? E eles, às vezes, fazem umas brincadeiras, assim, essa semana tem o run. Eles fazem um run, que é o mesmo run pra todo mundo, e fazem uma leaderboard, assim, sabe? Legal. Mas só tem acesso a isso se você acabou o jogo alguma vez. Então, assim, se você gosta esse tipo de jogo, eu recomendo fortemente, assim, eu tô impressionado com o grau de polimento com o Early Access. Eu até agora, 10, 12 horas de jogo, não achei um bug, não achei um glitch, nada. Impressionante. É, eu acho maneiro isso que você falou, deles estarem tendo atividades com a comunidade durante o Early Access, que é mais uma recompensa. A gente sempre fala, porra, Early Access parece que você tá pagando pelo privilégio de jogar o jogo mal feito ainda, né? Não tá pronto. No caso deles, o jogo tá muito bem feito já. E aqui eu também achei que foi o caso com, por exemplo, o Darkest Dungeon, que eu comprei em Early Access, não me arrependi, já tinha muito o que jogar ali. Mas o que mais legal ainda do pessoal do Dead Cells são essas atividades com a comunidade, que acaba sendo a recompensa de você ser um early adopter, né? Alguém que chega antes de todo mundo e dá um apoio pro projeto. E em termos de jogabilidade, Dead Cells era um dos dois jogos que eu ia trazer pra falar também hoje aqui, que eu também experimentei por coincidência, apesar de eu nem ter comentado com o Seco sobre ele. Uma outra coisa que eu acho fantástica nele é que um outro jogo que tentou fazer platformer com combate 2D e meio Dark Souls foi o Salt and Sanctuary, que saiu já faz um ano quase, deve fazer. Tem até um stream que a gente fez no canal do podcast sobre ele. O Salt and Sanctuary foi muito chupinhado do Dark Souls. Ele é muito o mesmo esquema, ao ponto de só mudar Soul de nome pra outra coisa, todo o resto do jogo ser igual. E o Dead Cells eu acho que pegou inspiração em Metroid, em Castlevania, que é, na verdade, quando a gente fala Metroidvania, que começou foi o Metroid, em Dark Souls e em jogos cujo plataforma e combate são pixel perfect, né? São muito bem implementados e precisos, mas fez a sua própria versão disso, que eu acho bem maneiro. Muito polido, muito bonito, que deixa você realmente com vontade de conhecer mais, de chegar mais longe. Eu vou confessar que eu sou meio ruim no jogo ainda, então eu bato cabeça pra caralho, eu morro pra uns inimigos meio paia, mas eu tô curtindo esse comecinho do Dead Cells, tô gostando bastante também, Seco. Mas se você deixar você feliz, eu vou dizer, ah, tá fácil. É, acontece isso. Muito fácil matar esse bichinho, agora eu vou enfrentar 5. Eu tava com skill muito massa, tava com muita skill muito alta, então eu jogava duas bombas e começava a matar todo mundo, mas a minha arma principal era muito palha, assim. Entendi. Aí eu cheguei num boss, aí tipo, em 3 segundos cheguei na metade da vida dele, só que toda vez que cheguei na metade da vida de algum inimigo elite ou boss, eles mudam um pattern de ataque e ficam em berserk, assim, dá muito dano. Cara, ele pulou assim, ligou um shield assim e grudou na parede. Tomou um ultra combo. Pois é. Você joga com um escudo ou joga com dois itens? Eu não jogo escudo, não. Jogo com dois itens. Também não. Claro, pô. Two hand, rapá. É maneiro. Show de bola. Mais alguma coisa, Seco? Não, senhor. Tem um amigo nosso aí que tá ansioso pra contar que tá jogando. Sério? É, olha a cara dele. Igor, manda aí, cara, o que você tem feito? Não, na verdade, nem jogando mesmo, assim. Eu voltei a jogar um pouquinho de Overwatch, pra ver como tá o último update. Uhum. E esse final de semana eu peguei pra jogar um pouco mais o Elder Scrolls Online. Sério? Saiu o recém-patch, né, do Morrowind. Não é nem um patch, expansão. Uhum. E eles deram uma refatorada legal no jogo, assim, na base. Assim, já tinham feito um tempo atrás, mas eles estão tentando aproximar mais ainda do que é o Elder Scrolls normal, sabe? Especialmente combate, narrativa, o máximo que eles conseguem, assim. Tá bem interessante, assim, tipo, tem algumas coisas que é muito mais de ação do que comparado, por exemplo, com World of Warcraft. Ele é muito menos, seleciona teu alvo e casta os spells, e é muito mais a mira na onde você quer usar os spells e usa, sabe? Então, não tem, por exemplo, lock de target, é muito mais você aponta e o tiro vai, sabe? Entendi. Então, isso dá uma dinâmica bem interessante pro combate, assim. E o quão focado em grupo ele é? Ou você joga muito sozinho? Como é que é? Você dá pra jogar ele pra caramba sozinho, mas eu acabei de chegar no level 10. No level 10 abre a opção de fazer dungeons, né? Uhum. Onde o jogo procura um grupo e te joga dentro de uma dungeon quando o grupo é formado, né? E, cara, é muito bacana a dungeon, assim. Tem tudo que eu gosto de dungeons no World of Warcraft, assim, que é... Não é fácil, tem que jogar direitinho, tem que jogar em grupo, sabe? Tem que ter um tanque, tem que ter um healer, os DPS tem que saber se movimentar. Não basta só o cara tá curando, sabe? Não dá pra curar por cima de tudo. Tem coisa que é um hit kill, assim, sabe? Então isso é bacana, assim, e comentei com o Seco mais cedo, foi... Por exemplo, tem um boss que ele vai trazendo mortos-vivos, você vai tendo que matar eles. Quando eles morrem, eles caem no chão e eles ficam, tipo, ali esperando, sabe? Se você não fizer nada a respeito, chega uma hora, numa hora que o boss explode os corpos deles, assim, sabe? De todo mundo. Aí dá o wipe, mata todo mundo. Aí o que tem que fazer é, um cara tem que ir e tem umas urnas, assim, que você pega e você pode purificar o corpo deles, assim. Quando você faz isso, o corpo não pode ser mais explodido, assim, sabe? Durante a briga, além de ter que lidar com os spells do boss e esse grupo de caras, tem um cara que tem que ir purificando o corpo, assim, sabe? Entendi. Limpando os cenários. Essa é uma das mecânicas, sabe? Tem um outro que ele joga uma habilidade e aí ele marca no chão em volta de você uma hora que vai dar dano, assim, sabe? Então todo mundo tem que se afastar pra não somar os danos, assim, sabe? É o tipo de coisa que é bem comum em Raid, no WoW, um pouco menos comum em Dungeon, mas no Elder Scrolls eu já senti que é bem puxado, mesmo na primeira Dungeon, assim, sabe? Então eu vi que o pessoal sabia o que tava fazendo, era eu que tava aprendendo. Não fica muito difícil, Igor? Fica, bem difícil, o que é massa, sabe? Eu vi que todo mundo meio que sabia o que tava fazendo, eu que tava aprendendo, e eles estavam me dando dicas, assim, sabe? Dicas, assim, dizendo, ah, então, ó, isso aí, de usar mais esse spell, isso aqui, não sei o que, sabe? Então, é bacana, assim, eu curti bastante, assim, sabe? Pô, o Igor noob em MMO, né, velho? Nossa! Faz todo o trabalho direito! Faz todo o trabalho direito! Não, mas a comunidade que... pareceu bem bacana, assim, os caras estavam, acho que eu tava curando direitinho, assim, eles estavam levando de boa, assim, vendo que eu tava me esforçando, assim. Levaram de boa. Outras coisas que tá rolando essa semana foi, saiu o Death Note pra Netflix, né? É verdade. Adaptação cinematográfica do Netflix do Death Note. E, cara, que é Death Note, Igor? Death Note é um anime. Pra quem não sabe. É bem massa. É um thriller policial, assim, né? Tipo, com um pouco de sobrenatural, assim, que conta a história desse cara que tem um livro e todo mundo que ele escreve o nome, o nome que ele colocar no livro, a pessoa morre, sabe? Uhum. Então, existe uma série de regras atreladas a isso, de como ele tem que fazer, ou qual é os seus limites, que tipo de coisa que ele pode fazer. Ele pode definir como o cara morre, e bem, enfim. Essa parte da mecânica é muito bacana, sabe? E junto com isso, vem um cara que é um detetive que tá tentando descobrir quem é esse cara que tá matando pessoas, assim, sabe? Uhum. E essa dinâmica e essa relação que tem entre esses dois caras que são dois gênios é muito bacana, assim, sabe? Então, dá pra dizer que é tipo um thriller policial de horror com elementos sobrenaturais. E a adaptação do Netflix é tipo um teenager horror... Que merda! Romance. É difícil não ser patético, assim, sabe? Dá pra ver que eles erraram no tom em absolutamente tudo, assim. Pra não dizer que eles não erraram em tudo, o William Dafoe é uma boa escolha pra fazer o Riku, sabe? Que é o deus da morte, né? Eu acho que foi uma boa escolha. A voz dele combina com o personagem, assim, sabe? Os diálogos, os poucos diálogos que infelizmente ele tem são bons, sabe? O ator que eles escolheram pra fazer o El, né, que é o policial, que é o, né, o detetive, no caso. Eu achei que é bom, eu não achei péssimo, sabe? E acaba por aí, sabe? Eu acho que todo o resto é horrível, assim, sabe? O roteiro é ruim, eles tiraram a presença do Riku, né, desse deus da morte, pra compensar o romance que existe na trama, o que ficou horrível, assim, sabe? Não vem, não, ficou ridículo, assim, sabe? É quase subtraível, assim, da história, assim, sabe? Com algumas alterações, dava pra não ter contado isso. A personagem mulher na história, cara, é aquela coisa que a gente tá cansado de ver, assim, sabe? É a mulher que traz o problema, que faz o cara fazer merda, sabe? Tipo, é aquela visão década retrasada, assim. Pode falar que é do século passado. É, aquela visão do século passado de mulher em literatura, assim, sabe? Da presença da mulher, assim. Uhum. Você fica com raiva dela desde o começo do negócio, assim, sabe? Tipo, aí, por estar com raiva dela, você não consegue gostar da relação que eles têm, tudo vai se perdendo por aí, sabe? Tipo, eu achei uma péssima adaptação, assim, é uma pena. A gente fala tão bem do Netflix, assim, mas eu acho que faltou boa vontade, assim, sabe? Mas tipo, se você quiser ficar feliz no Netflix, assista Blame. Comecei a ver Blame. É como se fosse um Matrix, meio cyberpunk, maluco, pós-apocalíptico. Já gostei, hein? É bacana. É muito legal, cara. O desenho é do mesmo estúdio que fez o Knights of Sidonia. Uh-huh. Então, assim, é um meio 3D com cel shade, mas ainda parece bastante anime e cartoon. A apresentação, assim, é foda. Quando o robô começa a fazer análise, o detalhe do HUD, assim, cara, você dá pra imaginar um jogo com tanto detalhe, assim, sabe? É bonitaço essa apresentação. É muito foda, é muito legal. Sugiro fortemente. Legal, Blame, cara. Quando o Igor tava falando de Death Note, o anime, não essa adaptação do Netflix, me veio na cabeça um outro seriado de até um tempo atrás que eu vi, mas que, quando você falou, né, Igor, da dinâmica entre o detetive e o bandido, ambos são muito inteligentes e essa briga lá entre vem, os dois... Lá vem bomba. Não, não é piada, cara, é sério. Tem um outro seriado, é um seriado irlandês, The Fall, que é exatamente sobre isso. A detetive foda. E o bandido. E, cara, é tão foda que você não sabe pra quem torcer. É, muito só bom. Só isso que eu vou dizer. É, a policial é a Scully. É a Scully, a Gillian Anderson do X-Files, do Arquivo X. É uma série inteira que acontece na Irlanda. Cara, é muito redondinha essa série, cara. É muito bom. É muito redondinha. Fall. Procura aí, que é muito maneiro. E o que tem nela é essa dinâmica que o Igor falou, que é o que me fascinou. Sem o romancezinho, né? Ah, não, é, por favor, né? Porra. Outra coisa que eu terminei, que eu finalmente terminei de assistir foi Gravity Falls, que era um desenho da Disney. Sim, você falou. Eu vi já um tempo atrás, mas faltava ver as últimas temporadas, assim. Aí eu fiz uma virada, assim, assisti tudo de uma vez que faltava. Cara, é muito bacana. É estranho o quão moderno parece, assim, sabe? Tipo, é difícil falando assim, porque a gente assiste anime e tal. Eu vou falar assim, parece dar um passo pra trás, assim, sabe? Sei lá, assistir desenho animado, assim, né? Cara, o roteiro é muito bom. É muito, muito, muito bom mesmo, sabe? Tipo, é uma história de mistério. Cada episódio é amarrado no próximo. Os elementos vão sendo construídos, vão sendo apresentados na hora certa, sabe? Tem todo o humor de desenho animado e tal. Mas, cara, é muito... Eu recomendo demais, assim. É bonito pra caramba o desenho animado, sabe? Tipo, qual que é a graça dele? É sobre o que o Gravity Falls? Gravity Falls é a história de dois gêmeos que vão passar as férias de verão deles em Gravity Falls com o tio-avô deles. O tio-avô deles tem uma cabana de mistérios, dessas de tourist traps, assim, sabe? Tipo, essas armadilhas pra turista, assim, sabe? Um tipo, guaxinim colado com um peixe, sabe? Empalhado, sabe? Aí eles chegam lá e aí ele acha um livro que tem um número 3 na capa do livro, sabe? Ok. E existe um motivo que só é explicado nos últimos episódios desse livro. Então, pra você ver como é planejado do começo ao fim, assim. Não é pra ter mais episódios, já acabou, não tem continuação, eles não têm previsão de ter continuação. A história que eles queriam contar era essa. É dividido em 4 capítulos. Eu recomendo bastante, assim, sabe? Tipo, foi bem refreshing, assim, pra mim. Assistir uma série que tem uma pegada mais light, né? Não é tão pesado quanto alguns animes são. Mas tem uma trama drama interessante. Os personagens são muito carismáticos, assim, sabe? Tem personagem que entra só na terceira temporada e fica até o final, sabe? Tem personagem que sai, sabe? Tem personagem que volta, sabe? Eles herdam características. Eu falo isso porque pra anime parece bem comum, mas se você parar pra pensar que eu tô falando de um desenho animado da Disney, sabe? Onde você... Um personagem tá namorando num episódio, eles rompem, no outro episódio, eles estão rompidos, sabe? E aí a relação deles continua depois disso, sabe? Então, uma personagem que era inimiga deles num episódio e se torna, sei lá, aliada num outro, e essa relação se perpetua, assim, sabe? Se eles acham um item num episódio, o outro episódio volta pra contar sobre aquilo que eles acharam, sabe? Então, é bem bacana, assim, sabe? É bem bacana. Eu garanto que se você assistir o primeiro episódio, você não vai achar que é tão bacana, sabe? Porque parece só ser um desenho animado de boa, assim. E conforme ele vai avançando, ele vai ficando bem bom, assim, sabe? Eu digo que ele é... Pra mim, ele tá no mesmo nível de Rick and Morty, assim, sabe? Eu recomendaria pra quem gosta. Assiste Rick and Morty e gosta. Tá, e tem a cabeça pra assistir uma outra coisa que não é necessariamente só pra adulto, assim, né? Que tem um público mais infanto-juvenil, que assim... Eu recomendo bastante, sim. Pô, cara, você ouvindo você falar, assim, de uma série pensada desde o começo, com personagens interessantes que evoluem e quando chega no final termina, sabe? Pô, me faz muito lembrar de Lost, sabe? Não, mas é assim, ó, é exatamente o que Lost queria ter sido, Gravity Falls. Eu juro pra você, porque ele tem exatamente as pegadas do Lost, sabe? Onde ele entra com um elemento completamente bizarro num episódio e você só vai entender aquele elemento 4 episódios depois, sabe? Tem coisa que acontece que você fala, por que que isso aconteceu, sabe? E eles não contam o que aconteceu naquele episódio. 5-6 episódios depois é que você vai entender o que foi que aquilo aconteceu, sabe? Por que que aquilo apareceu naquela hora, daquela forma, sabe? Ele é feito pra você assistir junto, quase que junto e na ordem certa, sabe? E tem mas uma eles conclusão não estão mortos assim, no final, né? Eles não estão mortos no final. Tá. Não sei como é que é o final, mas é, a trama é muito boa, assim, sabe? Eu recomendo bastante assistir. E aí, a última recomendação que posso dar aqui, falei que tinha dois jogos pra falar, um era o Dead Cells, o outro é um jogo que surpreendeu. Quem acompanhou o Joga Essa Ideia de quinta-feira passada, viu que a gente falou de uma ideia de, tipo, um Metroidvaniazinho, onde a idade, né, e a morte eram uma mecânica e você ficava voltando e nascendo de novo. E aí, alguns ouvintes entraram em contato pra me sugerir um jogo que tinha um pouquinho a ver com isso. E aí eu peguei pra jogar e estou amando, que se chama The Sexy Brutale. E é, esse é o nome de um cassino, que é uma parte do setting do jogo. Sexy Brutal é um adventure game, com puzzles, né, como adventure games tem, onde você tá nesse cassino barra mansão, onde tá tendo uma festa. E aí os convidados estão morrendo. E cabe a você impedir a morte dos convidados, rejogando 12 horas daquela festa, over and over. Então você vai, no começo, observando o que, que os convidados fazem, quais são seus hábitos, como eles vão morrer, você vai vê-los morrer da mesma forma várias vezes, e aí vai descobrir a cadeia de eventos que leva até a morte. E aí você descobre aonde é que você pode interferir nessa cadeia de eventos para a morte não acontecer. E essa premissa, apesar de simples no papel, traz um jogo de puzzle muito interessante, onde o ritmo dele eu vejo como pode não agradar a todo mundo, que era um defeito, entre aspas, da ideia nossa lá do Joga Essa Ideia também, né? Onde você, a maior parte do tempo, tá observando, você não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, você é um personagem só, então você às vezes leva várias runs dessas 12 horas pra descobrir tudo o que acontece, né? E isso pode ser meio sacal pra algumas pessoas. Ele tem ferramentas onde você avança o tempo, começa de novo com o apertar de um botão, então não é tão ruim assim, mas é aquela coisa de ficar esperando coisas acontecerem, observando, mas a recompensa de você descobrir a forma de evitar cada morte, não vou nem chamar de assassinato, nem todas elas são, a recompensa quando você descobre isso é, assim, fantástico, né? É o que faz valer tudo isso a pena. E talvez depois do Joga Essa Ideia eu estava muito no mood de ter um jogo assim pra jogar, e o The Sexy Brutal matou a pau. Ainda tô... Literalmente. Ainda estou... Provavelmente falta um quarto do jogo pra eu terminar, mas já avancei muito nele, não é muito longo. Ele tem aquela cara de jogo indie, mas nem sei o que significa isso hoje em dia. Ele é um jogo com arte bonita, 3D com cenários 2D, bem legal, assim, e, cara, é sobre isso, é sobre observar pessoas e seus segredos mais íntimos e descobrir como você vai ajudá-la a não cair no buraco no final. E é muito maneiro, eu tô curtindo demais, vou terminar em muito breve The Sexy Brutal, pra quem ficou com vontade de jogar um jogo parecido com esse depois do Joga Essa Ideia, tá aí. Você falou de cara de indie, né? Eu quero só comentar uma coisa rapidinho, ver se a Fox conseguiu comprimir rapidão. Eu vi um artigo de um cara na verdade é uma apresentação no GDC, e ele comenta que como tem ficado mais fácil fazer coisas procedurais e banco de memória, uhum, de asset, você quer uma poltrona, você vai lá num banco de asset e consegue, tá ficando cada vez mais fácil você ter um acesso a essas coisas de forma mais barata, assim, sabe? Uhum. E ele profetiza, assim, que em alguns poucos anos, jogo indie vai ser realista, saca? Vai ser fácil fazer um jogo ultra realista. Vai ser difícil fazer um jogo estilizado, porque aí você precisa de uma direção de arte, você vai precisar fazer cada um dos assets, mas ele acredita que em algum momento vai acontecer um boom onde todo mundo vai saber, vai conseguir fazer um jogo, tipo como fazer filme, sabe? Ele compara assim, vai chegar num ponto onde fazer filme é pegar uma câmera e preparar os cenários. Tipo, você como artista ou diretor de arte, você não vai lá modelar a mesa que os atores vão interagir. Você vai escolher a composição adequada, os elementos, cor, vai montar a cena com esses elementos mesmo. Não vai se preocupar em criar ou gerar esses assets, porque vai ter alguma ferramenta que cuida disso pra você, ou acelera isso pra você, sabe? Eu achei engraçado, assim, que o que hoje pra gente é jogo indie, talvez em seis, ou até menos anos, vai ser completamente diferente, sim, sabe? Vai ser, tipo, realismo vai ser o jogo indie, sabe? É engraçado, eu acho que, em geral, não sei se eu gostaria disso, sabe? Porque essa coisa de realismo, normalmente, é muito parecido com o que a gente tem no dia a dia, assim, sabe? E a coisa que eu acho mais legal no jogo é ver coisas que não existem, sabe? Mas é por isso que existe espaço pra outra coisa, sabe? Eu acho que quem tem talento e quem tem poder pra fazer jogos estilizados vai fazer. Mas definitivamente quem entra no mercado tem pouco opção, o realismo vai ser acessível, sabe? Vai ser muito mais fácil fazer realista. Por exemplo, Overwatch vai ser uma coisa que só AAA vai conseguir fazer, sabe? Uma empresa consegue fazer conceito, animação planejada, fazer 3-4 variações, estilizar, paleta de cor super controlada, tudo feito na mão, assim, na ponta do lápis, sabe? É, a direção de arte sendo algo que cada tarefa do desenvolvimento do jogo, ela tá influenciando. Isso, então... É o caso do Overwatch. Com equipe pequena, você vai conseguir fazer, sei lá, um Resident Evil 7, sabe? Onde você tem props que são bem realistas, e você tem um cenário bem realista, mas você não precisa de uma equipe tão grande porque de arte, porque pra produzir esse material vai ser relativamente fácil. Agora, pra fazer um Overwatch, você vai precisar de umas 300 pessoas, assim, sabe? Tipo... Entendi. Não acho que deixa de existir jogos utilizados, mas a gente começa a ver mais opções de outros jogos que talvez... que são realistas, assim, sabe? Entendi. O que é bacana, talvez, porque pode ser o diferencial da sua marca, assim. Eu também prefiro jogos mais estilizados visualmente, como você, Seco. Isso quer dizer que nós que trabalhamos nessa indústria, provavelmente vamos ser obrigados a o quê? A fazer jogos que tenham identidades visuais bem próprias, sabe? Pra justificar a produção, sabe? É, pra justamente diferenciar, sem dúvida. Isso aí tem muito a ver com outro jogo que eu tô jogando, mas que eu já indiquei aqui, que é o Horizon. Ainda tô jogando, é um jogo bem longo, eu tô curtindo demais ainda. Cada vez mais, eu aprendo a apreciar o quanto eles investiram no estilo e numa direção de arte muito própria. Cara, o que eles fazem é subverter o que a gente entende por mundo real, projetar isso pra muitos anos no futuro e mostrar uma versão decadente disso. É uma versão onde talvez a natureza tomou conta, né? E tem aquela coisa toda das máquinas também. Então, um mundo muito interessante é, por exemplo, ele vai até te apresentar tribos que se parecem com índios de determinados lugares do mundo atual, só que eles são a versão desse futuro desses índios. Então, eles vão usar pedaços de máquinas como as suas vestimentas ritualísticas, né? Os rituais deles vão ter a ver com as máquinas. Tudo isso, assim, a forma como eles constroem, né, suas casas, seus acampamentos, é muito interessante e é algo que é muito único. Que outro jogo vai ser sequer parecido com isso? Não vai ter. Então, o que o Igor tá dizendo, o que eu tô entendendo, é que isso vai ser cada vez mais a norma dos jogos AAA, você ir pro... buscar se diferenciar sendo estilizado, enquanto que o lugar comum do realista ou do ultra realista vai estar cada vez mais acessível pra você fazer com pouco investimento. Pensa em cinema, sabe? Pensa em cinema. Tem um jeito que é caro de fazer filme. Fazer um Avengers é caro, porque ele tem uma identidade visual que ele tem própria. Fazer um Avatar é caro, sabe? É, só quem tem muito dinheiro vai poder produzir esse tipo de material. Que é o que vai fazer brinquedo, camiseta, que a galera vai querer fazer cosplay, que a galera vai querer, sabe? Que as pessoas vão querer se identificar visualmente. Filmes mais baratos, digamos assim, não tem dinheiro pra gastar com tanta identidade visual, sabe? Então, eles usam coisas mais do dia a dia, eles usam elementos mais fáceis, assim, e você começa a ver que o valor de produção vai caindo, assim, sabe? Sim. Às vezes você só de ver um trailer, você fala, cara, esse filme não é pra mim. Esse tipo de gênero eu prefiro que tenha um budget um pouco maior, porque ele é mais bonito, assim, sabe? Tem mais uma direção de arte melhor, por exemplo, sabe? Um Blade Runner, por exemplo, nunca vai acontecer se não for pra uma AAA, sabe? Tipo, então, eu acho que é isso que vai, é mais ou menos isso, assim, sabe? Você vai ter diretores de arte cuidando pra que aquele projeto, com o recurso que ele tem, produzir um material mais próprio, assim. E no assunto principal do podcast 215 aqui, nós vamos falar sobre um assunto que foi mandado para nós lá na comunidade do Google Plus. Você que não sabe, patreon.com/podcast, você ajuda a gente a continuar fazendo podcast e ainda com 3 dólares no mínimo, você participa de uma comunidade exclusiva no Google Plus, onde os nossos patronos interagem aí. E um deles, o Luiz Santos, meu amigo Luiz, lá do Rio, que hoje mora na Irlanda trabalhando com games, mandou pra gente um artigo da Polygon, onde um autor, né, um ex-desenvolvedor que escreveu um livro, fala sobre um assunto bastante comum e ao mesmo tempo polêmico para quem trabalha com isso. A gente queria trazer aqui para discutir. Esse assunto é o famoso crunch time. O que é crunch? É aquele período do projeto, que não é exclusivamente nos jogos que isso acontece, mas na maioria dos jogos ele existe. Aquele período onde você está geralmente finalizando o projeto e todos os pessoas envolvidas, os desenvolvedores, é pedido para eles que façam horas extras, trabalhem fins de semana, às vezes 7 dias por semana, para poder entregar o jogo no final com a qualidade que o público está esperando. Então, crunch é algo que é muito comum, infelizmente, na nossa indústria, e eu queria trazer esse assunto hoje aqui para falar, porque no artigo o autor fala até de uma coisa meio bizarra, né? Que é como ele se tornou alguém que, na verdade, gostava do crunch, e como o crunch para ele era um escape de outros problemas que aconteciam na vida dele. Então, para ele não ter que enfrentar esses problemas, ele ia trabalhar e passava 24 horas, às vezes, no trabalho, 7 dias por semana. E eu queria aproveitar e falar desse assunto, trazer experiências pessoais dos podcasters aqui sobre crunch. Igor, começar com você, que você é o cara mais eclético do grupo. Você trabalhou em empresas de tamanhos muito diferentes, inclusive montou seu próprio estúdio indie, trabalhou na Hoplon e hoje tá aí na Bethesda. Como é que é crunch para você? Como você encara e que exemplo você pode dar de ter tido que fazer crunch na sua carreira? Cara, bem, eu tive experiências muito diferentes, assim, com crunch, assim, sabe? Eu sempre fui muito engajado nos meus projetos, assim, sabe? Então, eu nunca vi crunch como uma coisa negativa, assim, porque não tô falando que é saudável e nem tô falando que as pessoas deviam fazer, mas nunca foi... Eu nunca tive que fazer crunch de uma coisa que eu não queria fazer. Era sempre assim, eu vou fazer crunch porque eu quero que essa feature esteja dentro do jogo pra esse release, sabe? Uhum. Então, normalmente, essas fases vêm com um rush de adrenalina, assim, pra resolver o problema, sabe? Era divertido em alguns exemplos. Tem alguns casos que foram complicados, assim, onde você tem que fazer alguma coisa ou tem que refazer e tal. Tem alguns que foram extremamente puxados, tipo, eu lembro de passar, tipo, quase uma semana trabalhando no projeto, por exemplo, durante o Blood and Glory e também pro Dragon Slayer durante a Glue. A gente trabalhava no projeto, fechando ele durante a semana, durante o dia, e de noite a gente fazia o vídeo, porque a gente queria que tivesse um vídeo, sabe? Então, foi uma semana, duas semanas ali, que eu saía 4 horas da manhã do estúdio e voltava 7 horas da manhã, sabe? Cara, foi bem interessante, assim, sabe? Tipo, mas uma coisa que eu percebo, assim, não é saudável, assim, sabe? Tipo, eu não consigo fazer isso durante muito tempo. Eu conseguia fazer isso quando eu era mais novo, com mais frequência. É, conforme eu vou ficando mais velho, especialmente depois dos 30, eu acho, eu percebo que eu não consigo fazer isso mais do que 2-3 dias, assim, sabe? Se eu tiver que ficar no trabalho até as 9, né? Não tô falando até as 4 da manhã, mas, assim, até as 9, 3-4 dias seguidos, assim, eu começo a ficar com dor de cabeça, eu começo a ficar estressado, eu começo a ficar irritado, sabe? Então, eu começo a ficar irritado com besteira, assim, do tipo, sei lá, o cara que não tá fazendo crunch e ele me pede uma coisa, eu já começo a ficar meio torto, sabe? Uhum. Então eu percebo que não é saudável, assim, sabe? Que você percebe que o seu corpo começa a pedir pra você não ter que fazer isso. E uma coisa que eu acho que é bem importante é, tipo, ócio criativo, assim, é um pouco de descanso, assim, sabe? Acho que seu cérebro precisa de um pouco de buffer, assim, pelo menos pra mim funciona muito bem, assim, sabe? Eu chego no trabalho, eu trabalho pra caralho o dia inteiro, assim, sabe? Mas bastante, assim, sabe? Tipo, de o pessoal ficar assim, meu, como é que você consegue fazer tanta coisa, assim, sabe? Você tá fazendo 3-4 coisas ao mesmo tempo, assim, sabe? Mas eu chego em casa, eu não faço nada, assim, sabe? Eu não pego freela, eu nem olho freela, nem... Eu tento fazer as coisas só que quando eu tô com muito divertido, com afim de fazer, até treino ou práticas, eu tento não fazer, assim, sabe? Porque eu tento guardar essa parte do meu cérebro pra quando eu tô no trabalho. Pessoalmente, tem funcionado, assim, sabe? Outra coisa que eu percebi, desde que eu cheguei aqui, eles têm muita preocupação com isso, assim, sabe? Eu tenho percebido que, sim, pelo menos na Bethesda, especialmente na Bethesda, na Gameloft, eu não fiz crunch absolutamente nenhum, sabe? Mas eu fiquei lá só um ano, né? Então, eu sei de pessoas que faziam crunch lá. Mas na Bethesda, os poucos que eu tive que fazer foram bem poucos, assim, e não existe uma pressão pra você fazer, sabe? É muito mais isso que eu falo, que às vezes existe um rush de adrenalina que me bate, dizendo, eu quero fazer isso, eu quero entregar isso, sabe? Eu quero ver a cara das pessoas amanhã quando tiver isso funcionando, sabe? É mais ou menos assim que funcionam meus crunches hoje em dia, sabe? Como prática, eu acho horrível, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que uma empresa nunca deve impor, sabe? Ela deve criar criar um ambiente onde as pessoas queiram fazer esse tipo de coisa, sabe? Elas queiram poder dar esse extra se elas quiserem, sabe? Sim. Mas não como obrigação, sabe? E no ritmo delas, numa duração que pra elas fique saudável, né? Igual você falou, e automotivada quase isso, né? Isso, exatamente. É o que você quer fomentar. Eu acho que isso seria o cenário ideal, assim, onde você tem uma empresa onde, ou um trabalho, onde você consegue fazer com que seus funcionários queiram fazer esse pushover, assim, sabe? Fazer esse extra, mas você não considerar que isso é uma opção nunca, sabe? Isso tende a cair qualidade, assim, sabe? Se você estende esses crunches, ou se você escopa esperando que, ah, beleza, nos últimos 3 meses do projeto a gente vai crunchar, porque é isso que a gente faz, você vai entregar um projeto quebrado, sabe? Ou zoado, ou com problema, você vai ter uma equipe estressada, você vai ter uma equipe que tem problema interno, sabe? Vai quebrar o time no processo. Eu consigo entender quando o cara fala que se ele teve problemas pessoais, crunchar foi uma coisa que resolveu pra ele, assim, funcionou pra ele, sabe? Porque eu consigo entender isso, assim, de você fazer uma coisa que você gosta, e você fazer uma coisa que você é bom, e você ser reconhecido por isso, sabe? Então, pode ser um escape, mas assim como todos os escapes, não é saudável, sabe? Você precisa uma hora parar e resolver esse lado da tua vida, ou entender essa parte, porque não dá pra levar isso, sabe? É como usar qualquer outra coisa em excesso, sabe? Refrigerante em excesso, até água em excesso pode te fazer mal, sabe? Então, se você saber gerenciar as atividades, as coisas que você faz, é importante, assim, sabe? Então, eu consigo entender ele por empatia, a situação que ele deve estar passando. Eu entendo que ele provavelmente não quer dizer, eu entendo que ele não quer dizer que é obrigatório, ou que é saudável, ou que ele acha que a indústria devia fazer isso. Eu consigo entender o lado dele, mas eu entendo que, eu espero que ele entenda o quão não foi necessariamente saudável pra ele isso, sabe? Tipo, como ele deixou, ou ele atrasou um processo na vida dele. Por exemplo, se ele tinha um problema pessoal, ele acabou empurrando esse problema pessoal pra frente por causa disso, e talvez esse problema pessoal ficou pior, ou mais complicado de resolver depois, sabe? Porque você tá se abstendo de resolver ele naquela hora, sabe? E você, Fernando, como ver o crunch, que oportunidades você teve? Fez crunch porque queria, fez crunch porque mandaram fazer. O que você pode contar pra gente? Ih, cara, você viu o crunch, dá uma voadeira nele, cara, no pescoço dele. acho que é similar com o Igor. Eu acho que, por exemplo, se eu prometo entregar uma feature pra época dia tal e eu atraso, eu não me importo em fazer um crunch, sabe? É uma coisa assim de responsabilidade, de prazo, entrega. Eu entendo o impacto no planejamento por minha causa. E eu também, por exemplo, quando era mais novo, assim, ah, sei lá, tem que fazer crunch porque o projeto precisa disso ou daquilo. Você vai, teve uma mudança grande de planejamento. Ah, tudo bem, beleza. Nos últimos, acho que 8 anos, eu não tolero mais, assim, não que eu tolero, não tenho paciência mais pra, por exemplo, teve um monte de escolha do projeto, foram todas cagadas, assim, e aí te obriga a fazer crunch pra arrumar a cagada de planejamento, sabe? Então eu acho meio que inaceitável, assim, sabe? Eu fico com muito pouca paciência pra isso. Eu faço crunch quando pedem, mas eu vou dizer assim que eu não faço com os maiores os espíritos, assim, sabe? Que eu reclamo pra caralho, eu deixo bem claro que filha da putice, assim, mas não com essas palavras, obviamente, mas que... Não traduz direito pro franceses. Eu faço questão de pós-mortem escrever bem grande, que alguém tinha que tomar essa responsabilidade antes disso, que é inaceitável, sabe? Ver na metade do projeto, ninguém perceber, ou todo mundo tá percebendo, ninguém quer falar nada. Aí, por exemplo, essa era uma coisa que eu achava bem bacana. Eu não sei na Multivine, porque a gente não chegou nesse ponto, mas na Bioware teve muito feedback disso, depois do Dragon Age, qual foi o impacto no Mass Effect. Mass Effect eu fiz, assim, quase nada de overtime, sabe? Tipo, absurdo, quase nada de overtime. A gente tava tudo bem planejado, assim, sabe? O que não rola, o que não entrava, cut, scope, vai pra frente, assim, sabe? E acho que foi saudável pra todo time. Acho que teve alguns times que tiveram problemas estruturais muito sérios, eles tiveram que fazer muito crunch. Mas o time de programação, assim, a gente entendia bem o que precisava ser resolvido, sabe? E todo mundo era muito ativo de não vamos fazer crunch, então a gente tem que planejar bem, sabe? Bastante planejamento, organização, sabe? Bastante comunicação. Isso ajudou pra caralho. Pra mim foi, eu vou dizer que eu tive no passado experiências horríveis com crunch, porque quando é mandatório, você não tem escolha, né? É. Se você não for, você não aparecer, o que vai acontecer? Eles não podem te mandar embora, mas seu bônus vai ser uma merda, seu horrível vai ser uma merda, as pessoas vão ficar te cobrando. Com o time é a pior parte, né? Pois acho. E aí, todo o resto do pessoal tá fazendo crunch e você não tá, sabe? Você vai sentir o merda, sabe? Mas, por exemplo, eu tenho um colega que, assim, durante tanto Dragon Age quanto Mass Effect, eu tava fazendo mentoring dele. E uma coisa que eu queria que ele melhorasse muito é planejamento, assim, sabe? Mas eu percebi que ele não se importa muito com planejamento, porque pra ele, se ele errar o planejamento, o que ele vai fazer? Ele vai tacar tempo em cima, assim, sabe? Então ele ama trabalhar, sabe? Ele ama trabalhar com games, assim, era o sonho dele, ele quer usufruir o máximo, assim. Então, tá atrasado, se ele errou o planejamento, cara, ele vai pra casa da VPN e trabalha o final de semana inteiro, assim, sabe? Ele é do tipo que, assim, que a paixão dele é games, ele não tem família, mas ele não se importa, ele quer trabalhar com games, ele gosta de trabalhar, de aprender coisas do engine. Se ele tiver que trabalhar de segunda a segunda, 12 horas por dia, ele tá de boa, assim, sabe? Ele tem high spirit, isso não afeta ele, sabe? Agora também, quantos, né? Quantos anos ele tem? É. 41. Porra, tá. Entendeu? É tipo assim, ele já decidiu na vida dele o que ele quer fazer. Ele não quer casar, ele quer ser um free for all ladies. E ele quer investir o tempo todo nele em tech, sabe? Tech, software engineering, coisas assim. Então eu tenho esse problema de discutir com ele, porque eu falo, cara, mas falo pra ele, como é que eu sei que você não tá cansado fazendo de overtime? Quando você me dá essa estimativa e eu vejo teu código desse jeito, sabe? Como é que eu posso te ajudar se tu tá trabalhando de overtime de madrugada, quando não tem ninguém aqui pra te ajudar, de manhã cedo você não tá ali pra gente discutir, e quando eu vejo teu código 3 dias depois, tá um negócio que eu não aprovaria, mas você submeteu porque precisava submeter, sabe? Isso tem um impacto maior a longo prazo, sabe? E, tipo, você não tá virando um engenheiro melhor por causa disso, sabe? Você tá continuando sendo o hacker que você sempre foi, sabe? Então, eu discutia muito com eles, tipo, ah, você tem muita energia assim, sabe? Então usa ela pra fazer outra coisa, sabe? Mas, assim, na cabeça dele não adianta, sabe? Não funciona. Ele é o que ele gosta, sabe? Então, novamente, que nem o Igor tá falando, tem gente que as coisas funcionam, tem gente que não funciona, assim, sabe? Eu acho que na maior parte das pessoas que eu conheço, a pessoa prefere planejar, descansar, ter o tempo dele, sabe? Aparentemente não é perfeito, né? Se a gente tivesse que pegar essa amostra pra usar como uma sugestão pra quem aí tá começando, né? E quem pra projetar pro futuro, não é exatamente uma amostra que diz, beleza, é um caso de sucesso fazendo crunch, né? Ele tá conseguindo entregar, mas... A que custo? A que custo, exatamente. Uma coisa que eu percebo bem, um impacto que teve, tipo, crunch, dava pra ver realmente um impacto maior, na minha opinião, quando eu trabalhava no OtherOcean com mobile. Eu lembro, tipo, a gente entregar uma versão do Super Monkey Ball, a gente fez em 1 mês e 3 dias, junto com a SEGA do Japão, e o produto que saiu nesse mês 3 dias foi um produto que, se a gente tivesse esticado direito, seria em 4 ou 5 meses, assim, de outro projeto, sabe? Caralho! E de tantas horas a gente trabalhava, e porque a gente tava trabalhando com a SEGA, então, você não só tinha que ficar até tarde, mas tinha que ficar até tarde fazer reuniões, porque no Japão, blá, blá, blá. E assim, no final, tava todo mundo com tanta energia, porque cada dia a gente tinha um progresso muito grande, assim, sabe? Faltava, tipo, uma semana, assim, sabe? E vinha cada vez um feedback melhor, assim, sabe? Quando a gente entregou, foi tipo aquela... Ah, acabou, saca? Foi fantástico, assim. Faz de novo. Não. É uma maratona, né? Você não corre uma automaratona, exato, quando você acaba uma, sabe? Exato. Você dá uns 4 meses aí pra mas esse produto, eu vou dizer assim, que aquele produto não sairia sem crunch. Então, eu acho que vocês passaram por isso também. Mesmo na Paralelo e o Igor na empresa dele, quando ele teve, não teve jeito, né? O produto não sairia sem crunch. Mas isso que você falou é verdade, porque quando você vê a evolução, quando você tá trabalhando nesse ritmo, assim, tem ondas, né? Tem aquela época onde você tá trabalhando e as coisas estão... Você sabe o que você tá fazendo cada um, e daquela push de todo mundo vai integrar e vai todo mundo vai fazer essa build, sabe? E aí você faz aquela build e fala, caralho, velho, que coisa massa, assim, eu quero botar mais coisa nessa, porque tá ficando, né, você usa isso como combustível pra fazer mais coisa, assim. Isso não necessariamente precisa virar crunch, né? Tipo, às vezes é só repriorizar e focar em você como jogador, desenvolvedor, o que um jogador quer naquela hora, sabe? E priorizar e discutir com o producer e tentar botar ali, aqui, um pouquinho mais do que é importante. E é legal, é o que faz esse jogo ser tão bacana, né? Tipo, é a gente ver o jogo sendo feito e poder contribuir com ele, né? Nessas horas é a hora que você mais vê isso acontecer, assim. Sim, games é uma área que ela te recompensa muito do seu progresso. É muito legal ver o resultado daquilo que você trabalhou, talvez um mês, ser uma feature foda de um jogo, sabe? Quando que a gente, quando era moleque, achava que ia chegar no ponto onde a gente estava contribuindo para isso, né? Então ainda tem essa coisa mágica que é desenvolver jogos, para mim pelo menos, que é quando você vê isso acontecer. E aí, igual vocês falaram, acaba te dando um combustível para você querer fazer ainda mais, porque você quer sentir mais daquilo. O que eu diria é que com a experiência também vem a sua capacidade de gerenciar isso melhor, colocar as outras prioridades que você tem na vida na balança. O Seco deu o exemplo desse rapaz que ele foi o mentor, né? E talvez o cara, as outras coisas que ele tem que poderiam conflitar com isso, não tenham uma prioridade tão alta pra ele, como ter uma família, etc. Isso também é normal, eu acho que é aceitável, né? Tem nada de errado necessariamente com isso. Agora, o que o Igor disse, ele provavelmente é um ponto fora da curva. Pra maioria das pessoas, você vai ter algo pra balancear aí, quando você tá falando de dedicar a sua vida, o seu tempo pro crunch dessa maneira. Eu tenho dois casos pra contar que são parecidos com os que vocês falaram, mas talvez com a perspectiva diferente. Um deles é, você mencionou a paralelo justamente, né? É quando um projeto não acontece se não tiver crunch. Esse é um caso que é infeliz quando ele acontece, mas ele acontece. Na paralelo aconteceu que a gente, desde o começo, do primeiro dia de discutir se ia fazer o projeto ou não, já sabia que o único jeito dele sair era com um crunch absurdo, que foi o jogo que a gente fez pro programa TV Xuxa. Foi o Conquista de Titã. A Globo chegou pra gente um mês e eram 7 semanas, né? Então, menos de 2 meses antes da estreia do programa na televisão, e tinha que fazer tudo nesse tempo. Construir o jogo do zero, rodar ele algumas vezes como piloto pra ver como é que ia ser o formato do programa de TV em si, nem só do meu jogo, coisas que não tem a ver com o que o jogo é ou não é. E quando a gente tinha um time de 12 pessoas no paralelo, então eu estive na posição meio que o contrário, de ter que ser o cara que pede pras pessoas fazerem crunch. O jeito que a gente fez foi muito aberto. É, a gente chegou pro pessoal e falou, ó, nós não assinamos o contrato ainda com a Globo, porque a gente precisa ter certeza que a gente vai poder entregar. Pegar esse projeto significa um mês da vida de vocês ser dedicado 6 dias por semana, 12 horas por dia, talvez, pra fazer isso acontecer. Porque a gente, com a nossa experiência de fazer coisas desse escopo, não tem como entregar nesse prazo se não for dessa maneira. E todo mundo falou, caralho, é pra nossa empresa ter um jogo na TV Globo. É pra gente conquistar algo que vai ser importante pro estúdio. Vamos fazer. Todo mundo teve essa mesma atitude. Só foi por isso que deu certo, sabe? Foi feito exatamente dessa maneira e foi recompensador você ver o resultado disso depois. Mas é igual vocês falaram também. Ah, vamos fazer outro então logo depois? Nem fudendo, entendeu? Não tem condições. Então eu tive nessa posição de entender, né, do crunch como algo que você fatora na equação. Cara, o quanto de duração você consegue fazer é uma variável super importante, que não é infinito, que você nem de longe, chega uma hora que realmente você tá queimado. Então você tem que saber o quanto você vai usar e o time tem que ter comprado a ideia, cara. Senão, essa coisa de você chegar e mandar fazer, eu não saberia como fazer isso e não sei como é que isso poderia dar certo. Então esse é um dos exemplos que eu tinha de estar até nessa posição meio que do outro lado, né? De estar pedindo pro time fazer isso. O outro caso é o caso do FIFA 18 mesmo, acabou de acontecer. Fiz bastante crunch time no FIFA 18, meu time fez, mas de novo, esse foi uma decisão que foi tomada num ponto aí, alguns meses antes do final do projeto, onde a gente desenvolveu uma feature muito nova, algo que eu não posso nem falar porque não foi anunciado ainda, em breve vai ser anunciado, mas algo que, primeira vez em que a gente usou o poder do Frostbite pra algo que é bem FIFA, sabe? E que desde o ano passado a gente portou pro novo engine, e não teve oportunidade de ter uma feature que seria impossível de fazer se não fosse no novo engine, né? E esse ano a gente fez isso. Quando a gente viu o resultado e a quantidade de conteúdo que a gente fez pra essa feature, a gente teve a realização do quanto mais ela poderia ter sido. Caralho, se isso deu certo, como poderia ter sido muito mais foda se a gente tivesse o dobro do tempo que a gente tem, sacou? E aí, né, uma reunião sobre isso, um dos programadores virou e falou, não, tá, e se a gente fizesse um crunch pra botar esse conteúdo aí que poderia ter sido foda no jogo pra esse ano? Pra estender essa feature pro potencial que ela poderia ser. E aí, cara, pra fazer isso numa empresa do tamanho da EA, com a preocupação que todo mundo tem com isso, e bastava ter uma pessoa nessa corrente que não estivesse afim pra não dar certo, foi um processo difícil de você fazer. Mas a gente foi feliz de ter um time muito engajado que curte muito esse high, né? Essa onda que é você entregar uma feature foda, conteúdo maneiro no jogo e tal. Inclusive, eu acho que o fato de fazer jogo de futebol todo ano e ter uma oportunidade de fazer algo diferente motivou muito isso, da galera chegar e abraçar essa ideia e falar, vamos fazer. E assim foi feito, e o resultado a gente não podia estar mais feliz com ele. Eu, como eu falei, não posso anunciar, mas depois que tiver anunciado eu volto pra dizer pro pessoal, mas vai ficar óbvio, porque eles vão saber que é da minha área, é do meu time, essa feature que foi feita. De novo, cara, eu acho que vai ser um dos grandes big ticket items do FIFA 18 aí, que todo mundo vai estar falando sobre ele. E foi fruto desse time, foi fruto desse crunch combinado, vamos dizer assim, que a gente fez. Então, eu acho que a gente tem exemplos aí pra falar de crunch quando ele acontece meio que naturalmente, né? E quando ele é fruto de um time que tá engajado. Agora, quando ele é diferente disso, é que eu acho que é muito perigoso. E se isso era uma coisa normal na indústria de antes, eu vejo empresas como a Bethesda, como a EA, como a Motive e a BioWare, trabalhando muito pra planejar melhor e não ter que pedir pros funcionários fazerem isso. Acho que crunch é uma ferramenta, sabe? Mas ela é, no seu arsenal de coisas pra fazer um jogo, ela é tipo o último recurso, assim, sabe? Sim. Você sabe que ela é aquele gás nitro que acaba, sabe? Uhum. E se você usar ele aqui, você não vai poder usar lá na frente. Se você usar aqui e tentar usar ele de novo, você vai queimar teu carro, sabe? Então, você tem que saber que é um recurso, tá disponível, porque a gente não fala que não, todas as empresas usam em uma certa quantidade isso. O segredo é como fazer isso de forma, tirar o máximo possível disso, né? É, eu acho que o que eu tenho visto, e vendo com você e com o Cê, Seco e minha opinião também, é o que eu falei mais cedo. Eu acho que as empresas mais estão percebendo que elas querem que os funcionários queiram usar esse recurso, sabe? Então, é nessa hora que você tira o melhor disso, sabe? Então, criar um ambiente onde a pessoa não precisa, não é obrigado a ter que fazer, ou se sente segura dizendo que o projeto tá garantido, o escopo é esse, os datas são essas, o trabalho do producer, né, o trabalho das datas e a supervisão de entrega. Se a gente sabe que essas coisas estão lá, quando a gente quer fazer um crunch, não é pra fazer aquilo que deveria ter sido feito, às vezes é pra fazer aquele algo mais, assim, sabe? Sim, não é pra consertar a cagada. Então, esse crunch é massa de fazer, sabe? E esse crunch é onde você realmente sai, volta no dia seguinte e olha a build e fala, cara, valeu a pena, sabe? Até ano que vem. É, mas aí acabou também, sabe? É isso. Exato. É aquele gastou. Gastou. Aí você volta segunda-feira já vai começar mais devagar, porque você vem de um crunch de uma semana anterior, sabe? Normalmente essa segunda-feira é aquela segunda-feira que todo mundo vê e-mail até meio-dia, sabe? Porque é assim, sabe? Você gastou a energia das pessoas, elas vão ter que recuperar um pouco essa energia de volta, assim, sabe? Então, eu acho que é uma ferramenta que existe e as pessoas têm que só aprender a usar ela com sabedoria, assim. Eu ia comentar um negócio que a gente até tem um pouco de sorte na nossa indústria, que a gente pode até atrasar um pouco e lançar parte do conteúdo como DLC, né? Ou uma expansão, etc. Ou fazer patches pra consertar coisas que não ficaram feitas direito. Exato. Eu tava conversando com um colega nosso aqui em Montreal, a indústria de cinema é muito forte. Tem muito estúdio que faz takes pra cenas pra cinema. E eles estavam fazendo uma cena pro novo Aliens, o Covenant. E parece que esse tipo, tava tudo aprovado, passaram 6 meses fazendo a cena, um time de 40 pessoas. Quando tava pronta a cena, alguém falou assim, depois que a pessoa viu 200 vezes quem aprovava, né? Daí alguém falou assim, não gostei. Aí deu o chain reaction, tipo, não gostei. Aí ele tava falando que eles tiveram que passar as 40 pessoas, tinha 1 mês e meio pra refazer toda a cena, trabalhando 16 horas por dia. Ele tava assim, eu encontrei ele 3 vezes nesse período, ele tava aqui perto de casa. Tipo, ele tava um zumbi, assim, sabe? Imagina. A diferença é que na indústria de cinema isso é normal, assim, sabe? Que eles só podem julgar quando a cena estiver pronta. E a cena, às vezes, ela 6 meses vai ficar pronta, sabe? E aí, depois que se acaba, você tem um prazo, assim, sabe? A empresa tem que entregar naquele prazo. E o teu contrato, porque você é terceirizado, a maior parte dos artistas são terceirizados, você não tem escolha, sabe? É bastante cruel, assim, sabe? Eu ouço histórias de horror também de cinema aqui em Vancouver, porque é outra cidade cuja indústria do cinema é muito forte. Muito pior até do que o ouço em games, pra ser sincero. E isso aí que você falou. Imagina que se você tivesse um cliente e o cliente não soubesse o que, que ele quisesse, né? Ou na hora da aprovação, chegasse à conclusão que ele quer algo diferente do que você passou aquele tempo todo fazendo. Se você não for um provedor de serviço que tem condições de colocar isso no contrato direito, você tá fudido, né? Sabe, se não tiver já uma relação cliente-provedor de serviço que cubra isso e você não seja obrigado a fazer, e o cliente esteja ciente de que se ele pedir algo diferente, ele vai pagar diferente, né? Vai pagar a mais. Aí você fica com esse problema. Eu acho que o cinema, como ele tem muito uma coisa parecida com os games, que é um certo glamour de você estar fazendo isso, você estar trabalhando nisso, muita gente entra nessa indústria com muita energia. O sonho da vida do cara é trabalhar com isso. Então ele se sujeita a determinadas coisas que talvez em outras indústrias você não se sujeitaria. A gente não pode chegar pro nosso dentista e dizer que não gostou do trabalho que ele fez no dente, então ele tem que fazer de novo, diferente, pelo mesmo dinheiro que a gente já pagou. Simplesmente não funciona assim essa indústria. Mas em outras indústrias como games, como filmes, você ainda vê muito isso. Propaganda eu acho que ainda é pior, sabe? Ah, sem dúvida. Deve eu ser. Eu trabalhei 2 anos no começo com propaganda, né, num estúdio, e o que eu conheço dos meus amigos é todo projeto é um crunch, sabe? Porque nenhum projeto chega numa produtora de vídeo, especialmente produtora de vídeo numa agência, sem que todo o tempo que tinha pra ser desenvolvido ficou na parte criativa num estúdio, assim, sabe? Ou na cabeça de um diretor, sabe? Então ele gastou lá, ele tinha 7 meses pra lançar uma campanha de propaganda. Quase sempre ele gasta mais de metade disso na cabeça dele ou tocando outras coisas. Quando precisa, ele joga todo pro final pra essa pessoa. Então, é sempre assim, quem quer fazer esse projeto, sabe? Eu tenho um projeto aqui pra Coca-Cola, tem 1 mês pra entregar. E é isso. Quem quer pegar, sabe? Quem tá disposto a pegar, sabe? Porque... Se você não tiver disposto, você não vai pegar trabalho hora nenhuma. Isso pegar, dizendo, porque sempre vai ter alguém que tá disposto. Sempre tem alguém que tá disposto. Então, o que eu vejo com meus amigos de propaganda é que eles estão sempre fodidos, assim, sabe? Eles estão sempre trabalhando de madrugada. É engraçado você falar de cinema, porque eu agora lembrei disso, assim, sabe? Que, tipo, é uma mini interação, assim, quase, sabe? Porque é um filme, é um jogo que acontece numa rodada de 1 mês, assim, sabe? Ou numa semana, às vezes. Foda. Eu já tive projeto que, na época eu trabalhei com cultura de vídeo, eu lembro de o diretor de arte mandar por e-mail pra gente às 11 horas uma campanha que vai rodar na TV às 1 da tarde. Caralho! Saca? Tipo, chega pra gente o material dizendo, monta o vídeo e manda, porque o motoboy tá indo aí buscar. E a gente tem 1 hora e meia pra montar tudo e entregar gravado numa fita beta pra ir pra emissora, sabe? Caralho! PodQuiz. Opa, peraí, caceta, que ainda tem PodQuiz musical, é claro, aqui no PodQuest 215, não podia faltar. Na semana passada eu falei que o jogo ia ser difícil, mas a galera me provou errado. Provou o contrário aí, muita gente acertou o joguinho. Uma trilha sonora, cara, que é única, né? Não tem como se confundir com nenhum outro jogo, talvez por isso tenha tido tanta gente que acertou. Trilha sonora fantástica aqui. O Zabuzeta vai tocar um trechinho pra gente de novo, por favor. Isso aí, pra quem ainda não sabe, é um dos meus jogos preferidos aí da indústria indie, que é o FTL, Faster Than Light. Pra quem não conhece, um excelente roguelike de navinha. Vão jogar Faster Than Light assim que vocês terminarem de ouvir o podcast aqui, quem não conhece. Quem acertou em primeiro lugar, cedaço, foi a nossa ouvinte Gabriela George. Além dela, o Maurício Fidalgo, o Davi Wallace, o Cleverton Zilli, o Rodrigo Takehara, o Wilkinson de Souza, o Fernando Santos, o Alexandre Miyagi, o Thiago Tibone e o Bruno Oliveira, além de vários outros que conseguiram acertar FTL nessa semana do PodQuiz musical. Só leio os 10 primeiros, lembrando pra vocês. Mas essa semana tem mais uma musiquinha, mais um jogo pra você adivinhar. No PodQuiz musical do episódio 215, Zabuzeta vai tocar pra gente, por favor, o PodQuiz musical de hoje. Manda lá. Quem acha que sabe que jogo fantástico é esse aí, é só mandar um comentário lá no podquest.com.br episódio 215, ou no youtube.com/podquestbr episódio 215, ou ainda um tweet para @podquestbr no Twitter. É isso, chegamos ao final do podcast dessa semana. Um assunto bem maneiro que o Luiz mandou pra gente, deu muito pano pra manga. Então eu queria agradecer mais uma vez a quem não deixa a peteca cair, tá aqui gravando com a gente, faça sol, faça chuva. Igor de Castilho e Fernando Seco, muito obrigado. Qual é a boa pra depois de Game of Thrones hoje à noite, Igor de Castilho? Ah, jogar um pouquinho de Elder Scrolls e daí deitar, né? Porque amanhã é dia de branco. Isso aí. Fernando Seco, hoje deu aquela pedalada, que já me contou. Sim, senhor. Tô com o nariz vermelho, pareço o Harold. Mas que mais que rola? Você que não é fã de Game of Thrones, vai fazer o que hoje à noite? Eu tô em dúvida entre Overwatch ou jogar Dead Cells ou assistir algum anime na TV. São opções bem fracas, bem ruins. Eu também vou acompanhar o Game of Thrones aqui e voltar lá pro The Sexy Brutal e pro Horizon Zero Dawn, os dois jogos que estão fazendo na minha cabeça. Mas a gente fica por aqui essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Mandem aí suas experiências com Crunch. O que vocês acham de tudo que a gente falou? Deixa um comentário aí pra gente. Mas vamos ficando por aí. Igor de Castilho, Fernando Seco, Guilherme Lopes, se despede de vocês. Quinta-feira, joga essa ideia. Semana que vem, mais um podcast. Um abraço e tchau. Oh, ano passado, eu fui ver Montreal contra Toronto, futebol, né? Aham. Uhum. No estádio olímpico. A gente tava sentado bem do lado esquerdo, atrás do goleiro, assim, né? Pá, pá, pá, pá, pá. Daí Toronto entrou pra reconhecer o campo. De repente, o goleiro parou na área, assim, ficava olhando. Chamou o juiz. Daí o juiz, não. Dá pra ver a cabeça mexendo, assim. Daí ele falou, daí o goleirão. Sim. Mexendo a cabeça assim, né? Daí o juiz chamou um monte de gente. E os caras vieram com treinos, assim, né? Uhum. E começaram a medir. Eles descobriram que a área do estádio olímpico, que sempre, tipo, nunca foi modificada, uhum, ela era 2 metros menor de cada lado. Que isso, cara? Não é possível. Que massa. Cara, aí o jogo atrasou, tipo, 45 minutos, porque os caras tiveram que entrar, passar spray verde em cima da faixa, repintar inteiro. Aí a gente começou, porra, imagina quanta gente sofreu pênalti na história desse estádio, nunca ganhou, cara. Caralho, seco. Pois é, cara, dos dois lados. Mas o futebol no Canadá tá crescendo, mas... já sabe as medidas oficiais aí, ó. É, pô. Essa era a piada, velho. Essa era a piada nesse estádio. Isso não, cara, é o nível amador, cara. Isso é a primeira divisão do futebol norte-americano, cara. Velho, quando o cara entrou com o carrinho e começou a passar tinta branca, o estádio começou a vibrar e bater palmas, sabe? Imagina, cara. Que merda.